Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. É o grave. É muito grave aqui, gente. Já parou aqui, meu Deus do céu. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos os planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir. Sua música, te liga, te liga. Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa. Como é que é, então? Se apaixonar. Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. Teu beijo pegue-me, não larga. É assim que cê faz toda vez. Mal apaixone, já quer virar ex. E você chega. Chamar, me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Você chegou e de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Banda MZ, amiga Malu, Franjinha, dali com a gente. Ela já avisa que a Expresso vai sair 6 da manhã, meu irmão. Alô, Lorena Beltrão! Já teve a sua oportunidade, não. Será que o José vai de Expresso? Será que são nosso amor, agora tá pensando. E o Patanache vai abrir 7 da manhã! Cê quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem, igual ela só um. 6 da manhã sai a lancha. 6 da manhã tô no Patanache. Quem vai, vai. Quem não vai, um grande abraço. Meu bem, nanani nem vem. Igual ela só. Já comprei uma rede mesmo. Quem sei, cê quer ver eu trair, meu bem. Nanani nem vem. Alô, Lena. Igual ela só uma, igual você. Já tô nos seus aposentos, junto com o cara da... Aliás, os meninos da Rede Selva. Simplesmente romântico. Já tenho o quarto. É número 880. 80. Então pronto, segue o fluxo. E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco. Já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Cê quer ver eu trair, meu bem? Nanani nem vem. toda a galera ali do Badanate, o nosso amigo Coutinho também. Olha, passa o pano nessa música. Essa música é muito linda. Meu Deus do céu, como é que é? Sente essa música, dança com ela, dança. Pega a mulher e vai dançar. Um, dois, três, vai! Sucesso em todo o Brasil. Bora detonando, detonando. Oh, amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o vento. Sou amigo Aldir também da pesca, o Rogério. Não. Monitoramento digital de Cachoeira da Arari. São famosos. Eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o vento. Como eu me sinto. Sucesso em todo o Brasil. Meu parceiro Juninho de Cachoeira do Arari também. Tá aqui o Juninho, tá dançando aí, cara. Não te amestrua, mãe. Meu coração não aguenta. O amor, o Petrocelli também. Um pouquinho aquela saudade, vai dançar bem coladinho. Não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Ela é uma princesa que não usa coroa. Ela usa boné. Não precisa de salto. Ela como é que é? Só de tênis no pé. E diz aí. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha. Dá um grito, Pantera! Nosso amigo gordo, Rosivan também. Salve ao nosso amigo Josi. Alô, Fabiana! E dá vontade de guardar numa caixinha. Perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Manda 007. Ela é uma princesa que não usa coroa. Ela usa boné. Precisa de salto, ela para o baile, só de tênis no pé. Bora, bora! Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só? Ela é toda, toda. Petrocelli também, o Silva, minha, tá na área. Melhor é que ela é toda, toda minha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Nosso amigo irmão Bitoque também. Nosso amigo irmão Globo. Sem miséria, papai. Eu sei, eu sei. E o Velozes estão na área também. Um abraço. Beijo do Frangina. Não me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um twist. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Dorarita, saiu! Mostra como tá a galera, Bandeira! Mostra como tá a galera! Mostra como tá aqui, mano! Que dorme em camas separadas, a quinta vez que você terminou. Mas é a primeira. Nosso amigo Marcos também, nosso amigo Han, toda comitiva da voadeira da Dona Lourdes. O Evandro veio também, toda rapaziada. Depois que eu conheci você. É do Expresso, Priscila! Bora, Fabão, esposa! Josino também é sua esposa! Tá todo mundo por aqui, um abraço! Foi esse o fim que você escolheu. Bora, Pantera! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. E o Marcelo apareceu. Tava sumido, não tinha vindo aqui. Simplesmente romântico. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Que dorme em camas separadas. Casa das Carnes também. Toda rapaziada, um grande abraço do Franginho. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você. Então. Nosso amigo Bico também, família do Ginipapo. Rony amigos. Raiva, se entre nós não existe mais nada. Abra aqui todo mundo. Foi esse o fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro. Sua primeira dama e o Fabinho. Dá pra aqui o abraço do Franginha. Mais uma decepção. Aqui só de boa. As armas desse falso amor. Aqui vem até 5 da manhã. Eu não sei pra ali. Aqui é até 5. Não vou permitir. Alô, Moriente, tá por aqui também. Um abraço do Franginha. Assim, não vou permitir ouvir. Não quero um amor assim. Não vou permitir. E as meninas do bar aqui trabalhando. Hoje é o dia delas. Amanhã elas vão beber tudo. Como é que é? Bora, Santa Cruz do Arari. Já já vou fazer meia hora de saudade pra galera ficar legal. E o do sentimento de amar não soube nem cantar. Tão real quanto seu amor é um adeus que vai me dar. Eu não vou chorar por você e não vou deixar de viver. Quero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca vi ninguém assim, amor, é como te quero. Sei que você já teve um outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Amor é meu, é vero que te amo. Para a galera do Mercantil VIP, dá por aqui um grande abraço. É vero que te amo. Ou italiano, brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, pero é que nunca vi ninguém assim, amor, é como te quero. Sei que você já teve outro alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho. Aquelas pra você lembrar. Te liga, te liga. Seja em português ou italiano, teu olhar me encanta. É vero que te amo. Amor é mio, é vero que te amo. Amor é mio. O Jair também, nosso amigo Lino. É vero que e a esposa amo. Tá por aqui. Amor é mio, é vero que te amo. Amor é mio. Luxuosa. Sei que quando eu me for, você vai chorar. DJ Wellington. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Alene, também o Jairo, um grande abraço a vocês. Tá por aqui. E o calor do teu golpe. Fabrício Imbatível, um abraço, DJ. Que a gente passou. E a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry! Don't cry! Baby, don't cry! Não chore mais, meu bem. Cadê o vigia, hein? Não chore mais, meu bem. Don't cry! Baby, don't cry! Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Talvez você nem lembra mais de mim. Ou quem sabe não queira lembrar. É só que até hoje eu não me esqueci. Tanto quanto a gente se amou. E de tudo que a gente passou. Apesar de tudo a gente. Atenção, papita! Aí, bombado! E aí, meu irmão? Você está tocando a nossa canção. Vamos dançar. Faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Aí o pai também, e a Ana! Tá por aqui, um grande abraço! Tocar. você nem lembra mais de mim. Ou quem sabe não queira lembrar. Só que até hoje eu não esqueci. E tanto quanto a gente se amou, e de tudo que a gente passou, apesar de tudo a gente foi feliz. Você está tocando a nossa canção. Vamos dançar. Faz de tudo aqui é a primeira vez que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Eu voltei, mas agora ficar, porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu, por isso vale tentar amor. Aqui até 5 da manhã, tá bom? 6 horas abre o bar da Nath. Teu sorriso é sempre o meu. Não vai dormir. Vale tentar, amor. Te vira agora. Vou bater lá, vou jogar pedra. Cintilante, mas bela é o teu olhar. Só na manhã é a carroça da saudade. Tem um dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar, por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer, vale tentar, amor. Cintilante, mais belo. Essa música aqui que é uma versão pra chamar daqui a pouquinho a minha caixa preta. Vou abrir a caixa preta pra galera aqui em Santa Cruz. Curte essa versão aí, ó. Pita só um toque o seu coração. Pode crer, é um som arrebentão. Pode se ligar. Se liga nesse som. Pita só fez eu me apaixonar. O seu jeito louco de tocar, qualidade assim não tem. Não, não, não. Há muito tempo eu só curto você. E ter som sem você não sei viver. Porque você é o melhor som. E ter som. Nosso amigo Gordo veio diretamente de São Paulo. Um grande abraço a você. Manda um abraço ao seu primo. E toda a família, muito obrigado, valeu. Na melhor festa da Ilha do Marajó, Ciro de Nossa Senhora de Nazaré. A gente fazendo a festa aqui no Palace Dance. Mais uma da Lene, Júlio Beltrão. A festa oficial do Marajó. E tem som, toca o seu coração. Pode crer, é um som arrebentão. Pode sim. Família João Batista. E agora eu vou detonar. E eu vou detonar aquela sequência pra mostrar pra galera o que é a sequência da Caixa Preta. E eu espero que todos vocês dançem. Pega a patroa, a namorada e vá pro salão. Quero ver! Sequência da Caixa Preta. Oferecimento Júnior do Comércio. Diversas marcas pra você. Alô, DJ Franjinha. É com você, DJ. Aquela saudade. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. São coisas do coração. Wellington Franjinha. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. A verdadeira recordação, pouco importa se é tocada no vinil ou em MP3. O que importa realmente é que ela toque dentro de você. Sequência da Caixa Preta, a sequência que toca fundo no seu coração. Carroça da Saudade, a dona da noite, sob o comando do guardião da Caixa Preta, DJ Wellington Franjinha. Detonar, muita saudade. É que eu já sei para Juninho como eu sou, do jeito que eu vou ficar. O Juninho falou, Franjinha, quero ficar doido, doido, doido, maluco, muito doido. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Já falou, de pescoção. Ainda mais coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do corpo. Rapaz, é muita saudade, a gente detona pra Santa Cruz do Arari. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Tô na comitiva de Cachoeira do Arari, das duras aqui. Obrigado, valeu. Tá desde cedo tomando todas. E eu vou oferecer uma música pra essa rapaziada. E eu gosto de oferecer essa música aqui, ó. Sente só. Dançar, meu irmão, bora dançar. É a dona da noite, chegou. Vira a viola e cante uma canção. A dona da noite. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. Dona da noite. E de Deus, você. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar. O Arrasto toda a comitiva da Casa da Carne. Essa galera tá tomando todas. Muito obrigado, valeu. E por sinal, a carne é lá, na Casa das Carnes. Bem, égua. O imã. Tarde quando o sol se for. Brilhar a lua pra te andar. Carroça da Saudade. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. DJ Wellington Franjinha, a máquina humana. Verdadeiro giro de recordações, DJ Wellington Franjinha, dá um show. Toda a galera da pousada Encanto Marajoara, um abraço a vocês. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar. Chegaram nossas cozinheiras, viu, Lúcio? A Angélica Morena tá aqui. Ela veio buscar o CD dela. E tá afim de dançar uma música com você. Vou tocar aqui, dança com ela, puxa ela. As nossas cozinheiras. Tá por aqui, vamos lá! Oi! Oi! Por isso que eu falo pra vocês: quem comanda hoje no estado do Pará é ela, Dona da Noite. Mas quem é? Luxuosa Carroça da Saudade. Eu vou explicar pra vocês como foi criado pelo Dário Pedrosa. Por quê? Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará. Por isso que é a Dona da Noite. Qualquer Esse bordão foi colocado pelo Dário Pedrosa. Créditos a ele, o homem de Souri. Mais uma noite estrelada, eu andava entristecida e te amava. Corrigido, o Dário é de Salvaterra. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, bem light, uma saudade confortável. Parece você do salão, bate sai, vem toca, Sana Mania. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Comitiva aí do bar, encontro dos amigos, a toda a família aqui, muito obrigado. Tá curtindo aqui, só de boa. Vamos lá! Procurando meu sorriso em sua história. saudade bem legal. Vou detonar uma pra ti aí, ó. Te liga aí, ó. Vai, galera, curtir, vamos lá. Oh! Eu tenho tanto amor para te dar. E a primeira parte do CD do Ed do Vangelho com o Maluquinho. O amor. Pego a segunda parte, né? A caixa preta envolvida por aí. Pega aí com o Maluquinho. CD do Franjinha. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tá o seu abraço, tá o seu alô. Tanto e ainda ganha mais um abraço do Maluquinho. Pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Eu tenho tanto amor para te dar. Carroça da Saudade. Tu és o que eu sempre sonhei. Pitona Caceteiro. O amor que eu tanto esperei. Carroça da Saudade. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho. É Teneguinho! Abraço a você. Letícia Modas é o nome da emoção. Veste o Ed do Vanagini nas Ozias. Aqui nesse evento. Lúcio CDs. Atenção, o Dieguinho dá um chega aqui na carroça. Cadê o Dieguinho, hein? Meia-noite no meu quarto. Passos na escada, vejo a porta abrir. Aqui um abajur cor de carne e um lençol azul. Aquele lençol. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Dona da Noite. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. A mulher do dread veio. Ela veio comprar o ingresso dela e falou: vou lá em casa, eu venho. DJ Wellington. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Coutinho junto com a Nath. Vai lá, 6 da manhã vai funcionar por lá, tá bom? E toda 3 cervejas por 10 conto. Menino, meu Deus do céu. Lá vai eu pra lá. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. Carroça da Saudade. A dona da noite. Menina veneno, o mundo você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Meia noite no meu quarto, ela vai surgir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina, veneno, você tem um jeito, segredo de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer. Diguinho da Al-Qaeda. Já já muitos fogos, fogos, bomba. Cabe mais uma aí. Curtir no caceteiro, separa aquele pacote de Budweiser. Por lá, guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. O Leco também, um Clóvis do Megatron. Tá por aqui, um grande abraço. Bora, Leco, bora, Leco. Aquele abraço pra você. Mais uma vez. Salve aquele amor. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Salve o nosso amor. Galera de Cachoeira do Arari. Valeu, Franjinha. Não sei nem que hora vai sair a nossa lancha. E a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. A de pescoção, Juninho. Querida, salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Bons momentos. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez. O Jean Fabrício, tá famoso, né, Fabrício? Vamos salvar. Um abraço a você. Mais uma vez. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Amor da sua vida, canta no ouvido dela, fala assim, fala assim. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Sabe, noite de... Daxi, o rei você, da lanterna da Estrada Nova. Para Daxi. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noite de noite eu sonhei com você, por te querer. Minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Nosso amigo Raul da Selva, o Júnior da 190, o Eliseu também, o nosso amigo Bitode de Salvaterra. Só gente boa, bando de caceteiros, tô tomando todas aqui. Amor da minha vida, Você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. Alucina outra vez. Noite de noite. Atenção, Lúcio Cedês. Você, por te querer. A morena Angélica tá na área, viu, Lúcio? As minhas lágrimas. Ela veio buscar o CD dela com você. Amo você. Tem que ver isso aí. Noite de noite eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Letícia Modas, a loja que veste o L do Franjinha. Quando chega na ilha do Marajó, a melhor aqui de Santa Cruz do Arari. Não tenho eu, não tem outra. Tem Letícia Modas. Pois só amo a loja você. Do momento. Cadê o Vando? Veio? Cadê o Vando? Vando tá na área, Letícia? Cadê o Vando? Alô, Vando! Viva a esperar em vão alguém que eu quero. Domínio Oficina Pico Bike. Que fugiu de motos mim. Na carroça. Um dia de verão. Tá todo mundo tomando todas. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama. Nesse quarto tão vazio. Pensamentos. Lindos momentos. A voz no vento. Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto. Que fugiu de mim num dia de verão. Ciro também, o Joãozinho 3D. Tá por aqui, um grande abraço a você. Vamos embora, Luxuosa. Agora a sua saudade é de luxo. Carroça da Saudade, a dona da noite. Pitona Cafeteiro. Wellington Franzinha comandando. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Eita, carroça pai d'égua. Luxuosa Carroça da Saudade. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Cante Wellington Franjinha. Dois apaixonados, cheios de esperança. Eu, você, você e eu. Luxuosa. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias. Como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha. Mas veio um dia um triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi. Sequência da Caixa Preta. Que me ama. DJ Wellington. E a festa aqui até 5 da manhã, viu galera? Até 5 da manhã. Preparem as suas logísticas. E aí? Vai comigo por onde eu for. Até agora. Vai comigo por onde eu for. A luxuosa que chegou e ponto final. Luxuosa carroça da saudade. Aqui o primeiro lugar é o povo que diz. Som, qualidade. É com a carroça da saudade. Você nasceu da união de dois corpos, sedentos de amor. Deus atendeu ao pedido nosso. Você vem, pode ficar nosso amor. Encheu nosso lar com perfume de flor. Raninha, você é o nosso anjo. És a nossa Chineco maluquinho aí no salão, tá bom? Pega o seu! Lúcio CD está gravando o segundo tempo! Ana, uau, uau, uau, uau, minha Ana. Com você aprendi ter um amor sem fim. Alunos virados de Cachoeira da Araria, também a Mel. Tá por aqui, um abraço a vocês. Tá todo mundo! Que loucura, meu irmão! Festão de Santa Cruz da Araria. Satisfação está aqui, juntinho com vocês, tá bom? Agradecendo mais uma vez, minha querida Lena Barbosa, Júnior Beltrão, o nosso amigo Aldemar Gonçalves, pra organizar essa festa pra vocês curtirem, dançar, recordar. Com a melhor Raninha, você é o nosso anjo, és a nossa canção. E onde quer que eu vá, estarás sempre em meu coração. Hana, Hana, cadê ela? Oh, oh, oh, Hana, como é que é? Grita Letícia, juntinho com o Vando, um abraço a vocês. Galera, toda a comitiva da Letícia Modas. É a melhor loja aqui de Santa Cruz da Araria. Bora recordar, bora, bora, bora! Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará. Thank you.